Fórum Lisboa. O que nos move é a cidade. Ouvimos e debatemos com quem sabe as propostas que interessam a Lisboa. A voz do Fórum Lisboa na Rádio Amália. Todas as segundas-feiras, às 7 da tarde, com a moderação de Antonieta Lopes da Costa. Repete terça às 11 da noite, porque Lisboa também é o nosso fado. Ora, muito bem-vindos a mais um Fórum Lisboa. Estamos de volta, é o único programa de rádio que apenas debate assuntos relacionados com a cidade. Temos um podcast em arquivo.org, somos também ouvidos no Porto, apesar deste programa se centrar mais em Lisboa, e somos também ouvidos em Setúbal. Estão aqui, como habitualmente, o Jorge Nuno Sá, do PSD, a Angélica da Teresa, da Iniciativa Liberal, a Sofia Lisboa, do PCP, e o Ricardo Marques, do PS. Vamos neste Fórum Lisboa falar da integração de reclusos na higiene urbana e espaços verdes. A Câmara aprovou, na verdade vamos falar de um conjunto de apoios sociais num total de 4 milhões e 300 mil euros. Estão em causa então transporte escolar, verbas para sem-abrigo ou refugiados, também medida em regime este apoio, aliás, financeiro a uma associação, o Companheiro, que se destina a um programa para reclusos em regime aberto e ex-reclusos que vão ser integrados na execução de tarefas de apoio à higiene urbana e aos espaços verdes da cidade. Já lá iremos. Primeiro, vamos a um minuto sobre um tema que vos pareça relevante. Sofia Lisboa, vou começar por si. Muito bem. Cumprimento todos aqui. Maltice, roubas o meu tema, uma minuta. Sofia, não se está a ouvir bem. Não se está a ouvir bem. Não. A Sofia está a entrar por outro microfone. Não, não é este. Muito bem, agora. Ah, sim. Espera. Sim, era este. Isso podia ser premonitório. Vamos ver agora. É porque não. Ela vai me roubar um minuto, eu tenho a certeza. Tenho que esperar, Sofia, só um segundo. Se não, eu acho que sim. E agora? Estamos? Okay. Belíssimos. Muito bem. Então, também tenho que fazer assim. Então, o meu minuto inicial vai ser sobre a rede municipal de unidades locais de proteção civil, que a direita se juntou para reprovar uma proposta do PCP, PSD, CDS, Iniciativa Liberal e Chega, reprovaram esta proposta que visava constituir uma rede de unidades locais que está prevista na Lei de Bases da Proteção Civil e que tinha como objetivo reforçar um sistema municipal de proteção civil. E, de facto, aqui perde-se uma oportunidade de, no espaço de um ano, que era o que previa esta proposta, todas as freguesias que aderissem voluntariamente, pudessem ter a sua unidade local e que seria um instrumento que poderia reforçar esta capacidade de intervenção, porque é uma medida totalmente inovadora e que não fomos nós que a inventámos, mas é a ideia de mobilizar as comunidades para planeamento, para sensibilização, para capacitação, intervenção, resgate e socorro, e que também tinha um componente de formação que não era apenas para aqueles que aderissem, mas depois para todos os residentes nas freguesias que podiam interagir com este programa. E, portanto, isso não existe já? Não. Algumas freguesias já criaram. Isto aqui seria para ser de iniciativa da Câmara estender este programa e que, tendo em conta o que agora atravessámos com as tempestades e que sabemos que são fenómenos que vão agora acontecer com mais gravidade e mais frequência, era muito importante poder preparar a cidade para isto ser um sistema integrado e mais capaz, e perdemos esta oportunidade por ter sido chumbada pela direita. Jorge Nuno de Sá, o seu minuto. Eu queria dedicar o meu minuto hoje, não propriamente a uma coisa da cidade, mas do país, aos 50 anos da Constituição da República Portuguesa. Tive a oportunidade de ser convidado enquanto ex-deputado e membro de uma das comissões da Visão Constitucional, de 2004, para estar presente nas comemorações. Sim, não é constituinte, não pensem os nossos ouvintes. Não. Sou velho, mas não tenho. Ah, ele está impecável, não é? Está impecável. Que o Jorge não tem. Para constituinte estou em grande forma, mas não. A nossa Constituição tem alguns defeitos, como é evidente, mas é uma Constituição que nos permitiu viver 50 anos de paz social, de equilíbrio, de desenvolvimento e de convivermos uns com os outros. E há algumas coisas que me preocupam nos últimos tempos. Aquilo que se dizia a crispação no debate político e a demasiada polarização do debate político, nós devemos lembrar que a Constituição da República Portuguesa levou votos favoráveis na altura da esquerda mais à esquerda, do PCP e outros movimentos, da UDP que estava no Parlamento na altura e por aí fora, até à fronteira do CDS. O CDS votou contra, e o CDS votou contra com uma declaração de voto muito interessante, que é um documento histórico com muito interesse, não propriamente por ser contra a Constituição na sua totalidade, mas por alguns caminhos indicados. Portanto, foi um tempo em que se conseguiam fazer consensos muito alargados, e vivemos num tempo em que viramos uns para os outros e dizemos bom dia, e o outro responde mas bom dia porquê? Está só lá fora, quer dizer, parece que andamos a agredir-nos desde a manhã até ao sol pôr, e então no debate político isto é uma coisa assustadora, já nem sequer conseguimos mandar uma piada simpática porque é tudo um insulto. Entre as declarações, nas declarações que ouvimos da Helena Roseta, certo, que saiu, não é, abandonou a sala. Sim, por um motivo simples, quer dizer, sim, nem foi tanto achou discurso, que eram mal educados. Nem foi tanto o discurso que estava a ser feito, mas houve uma bancada, a forma como fizeram, em particular, que começou a insultar os constituintes de uma forma pouco normal, quer dizer, mais que não quando eles eram convidados até para aquela sessão, e a maior parte dos senhores têm acima de 80 anos, claro, pelo menos respeitarem um bocadinho a idade das pessoas. Mas eu achei muito curioso, completamente gratuito. Ela disse que quando a Constituição foi aprovada, para mostrar que os tempos eram outros e que a educação de facto das pessoas era outra e que era, o Parlamento era mais elevado do que é hoje, ela deu o exemplo justamente do CDS que votou contra, mas quando a Constituição foi aprovada, os deputados do CDS também se levantaram a aplaudir. Isso é muito sintomático, não é? Esta história hoje, que se discute muito, que é o caminho para o socialismo, que está no preâmbulo. Em 2004, o deputado que fez o discurso para tirarmos aquilo do preâmbulo fui eu. Não foi outro, fui eu que discuti com o PCP na altura, com o Bernardino Soares. Tivemos uma discussão muito interessante, onde temos cassetes, vinis e não sei o quê no meio do discurso. Ele disse-me que eu é que parecia um disco de vinil riscado, e ele disse que ele era uma cassete, aquelas coisas normais. E no fim, tomamos café a conversar sobre isso no lugar da Assembleia. E hoje isso é impossível no debate público. Quer dizer, nós podemos divergir profundamente dos caminhos, escusamos de ser mal educados e de sempre insultar uns aos outros. E isso é uma diferença grande hoje em dia na atividade política e até no dia a dia, nas discussões do trânsito. Este exemplo dela achei muito emblemático disso mesmo. E isto vai ficar tudo bem. Não, ficamos foi mais egoístas e um bocadinho mais... Ficou pior. Mais Ricardo Marques, o seu minuto. Bem, hoje estivemos no público, já se sabia de alguns tempos, mas hoje ficou confirmado aquilo que é uma perda grande para Lisboa, obviamente com o atraso substancial no hospital, no novo Hospital Oriental, no Hospital Todos os Santos, e na prática isto não dá para imputar a responsabilidade a uma pessoa, isto não dá para imputar um conjunto de factos, e este sistema que nós temos completamente absurdo. Temos uma obra fundamental, esperada há 40 anos. Sim, eu ia dizer, há que se vai financiar anos em PRR para uma obra de 300 e tal milhões, se não estou enganado, que se financia numa parte em 100 milhões, que há um deadline em agosto. Os prazos são todos levados e esticados ao máximo. Alguém que faz um caderno de encargos com esta complexidade esquece de pôr aquilo que são as normas antissísmicas de uma zona de complexidade sísmica como é Lisboa. O Tribunal de Contas demora o seu tempo, que é sempre muito especial, estou a tentar, e simpático. No meio disto tudo perde-se, custa-nos mais de 64 milhões de euros a todos os cidadãos, porque é uma PPP e eu sou a favor das PPPs, mas é naturalmente uma PPP que não tem no caderno de encargos a que eles respondem uma obrigatoriedade de colocar o edifício todo antissísmico ou a base antissísmica. Sim. Alguém vai ter que pagar a fatura, não é? Porque isto não estava previsto ao concurso que mas eles concorreram. Mas a base antissísmica tem que ser, e deve ser, não é? Nem sei como é que em Lisboa quando se pensa no... Isso não existia, não está no caderno de encargos público. Portanto, não podemos exigir, obviamente concorreram em regras de concorrência, isso foi um concurso internacional, e de um momento para o outro o Estado paga mais de 64 milhões e vai perder por certo os 100 milhões, porque a obra não está concluída, pelo menos esta parte que era financiada, até agosto não estará financiada. Isto é muito do que acontece diariamente, infelizmente, na nossa cidade, mas no nosso país. Nós vemos como as escolas em Lisboa que não foram inscritas em PRR, vemos por todo o país várias, por causa desta forma de trabalhar, de fiscalizar toda esta máquina que temos, que está montada, é tudo um bocado está arcaico, montada não? Para não funcionar, porque nós desconfiamos de nós próprios, do vizinho do lado, de toda a gente, e portanto isto está montado para não funcionar da própria sombra. Pronto, e portanto este é o resultado, este é um mau minuto para Angélica, vamos ao seu minuto. Bem, o meu minuto vai ser sobre um debate marcado pelo Livre, intitulado A Ética do Presidente da Câmara Municipal de Lisboa. Antes de mais, desculpem cumprimentar-vos a todos e a quem nos ouve, naturalmente. Ela não quis lanchar connosco, agora vejo. Ela se desculpa e agora responde-nos assim. E pegando nesta questão da falta de simpatia e até de saber lidar com a diferença na política, eu acho que isto de facto é o princípio sintomático dos tempos que vivemos hoje. Porque pode não se gostar do atual Presidente da Câmara, e os partidos políticos naturalmente têm que fazer combate político, é isso mesmo. E têm todo o direito de não gostar dele, não é? E faz parte das regras do jogo, e portanto é natural. Agora, marcar um debate em que o título é, eu não sei como é que vai ser o debate naturalmente, mas acredito que não seja elevado, porque quando o título é a ética do Presidente da Câmara, eu não sei o que é que o Livre ou os partidos... Depois podemos gastar os minutos Os partidos que eventualmente vierem a apoiar esta brincadeira, têm na cabeça, porque eu acho que se parte do princípio que as pessoas têm ética. E se não têm ética, há mecanismos para despoletar as fiscalizações e as investigações para condenar uma eventual ou uma hipotética falta de ética. Sim, podiam também ter feito isso ao Dr. António Costa ou ao Medina, portanto, não é? Ao Fernando Medina. Se os senhores do Livre acham que o Sr. Presidente da Câmara é um trapaceiro, então têm que apresentar a queixa no Ministério Público para que se investigue e para que se vá ver se efetivamente o Presidente da Câmara de Lisboa é tudo isto. Acho que a ausência de ética ainda não dá prisão. É precisamente isto que... Não havia prisão. Depende do que for, não é? Depende do que for. Que o Presidente da Câmara é... Porque resumir, uma coisa é combate político e eu acho isso acho muito bem que se faça. Agora, um debate à volta da ética de um indivíduo que foi eleito pelos lisboetas, independentemente de custar mais ou menos, eu acho que é de uma falta de elevação que só mostra os tempos atuais que nós estamos a viver na política. E era um bocadinho aquilo que o Jorge dizia relativamente à elaboração da Constituição. Independentemente de se concordar ou de não se concordar, havia esta frontalidade, este combate político, mas depois havia ética entre as pessoas e respeito entre as pessoas. Eu acho que estamos num tempo em que realmente o vale tudo até o arrancar dentes. Portanto, estou um bocadinho... fiquei estupefacta com esta marcação. Vou estar muito atenta a assistir este debate e cheira-me que vai ser mais um Isto é na Assembleia exemplo. Municipal? É, vai ser na Assembleia Municipal esta semana. Depois dizem-nos para a semana como é que foi. Eu acho que vai ser mais um péssimo exemplo daquilo em que a política se tornou e porque é que as pessoas se afastam cada vez mais da política, por causa de exemplos como... Vamos então ao nosso primeiro tema e único, digamos assim. A Câmara de Lisboa vai conceder um apoio financeiro à Associação Companheiro, destinados a um programa em que os reclusos em regime aberto e as reclusos vão ser integrados na execução de tarefas de apoio à higiene urbana e aos espaços verdes da cidade. A medida consta então de um conjunto de propostas de reforço de apoios sociais da autarquia, com um pacote a implicar um total de 4 milhões e 300 mil euros ao longo da execução. Jorge Nunes Sá, vou começar por si. Há aqui muito mais coisas. Carlos Moedas veio logo dizer que a sensibilidade social é uma imagem de marca da sua gestão autárquica, que este programa inclui... há aqui uma associação que é em Benfica, não é? Esta sim, associação... Não sei se o Ricardo quer começar, porque eu acho que ele já tem trabalho com esta associação. Para falar depois da associação, sim, mas sim, agora okay. Pode falar largamente, não, posso, começar por si, falar, nesse posso, sentido, não é? Posso falar, amplamente destes apoios todos. Sim. O que é que está aqui em causa? Como é que se vão concretizar? Não, são uma série de programas, muitos deles de continuidade. Há aqui a inovação deste... Tirando, a grande inovação tem a ver com este programa com o companheiro, que é, no fundo, não, é inovador na Câmara. Não. Não. Já tem anos e anos. Já tem muitos anos. Tem muitos 97 anos. Começou. Tem muitos anos. O protocolo. Foi o PCP? Foi. Ah, pronto, também PCP. mas há aqui dada uma nova moldagem e um financiamento significativo. Haja qualquer coisa que o PCP tenha feito. Podemos fazer um programa só sobre isso. Mas podemos. Mas há aqui uma série de investimentos sociais, muitos deles em continuidade, com algumas políticas que vêm de trás, que vêm de há 20 anos, de há 30, se calhar, alguns deles, e que não têm defeito nenhum. Ou seja, o que é preciso é às vezes quebrar aqui um bocado um mito. Portanto, há este programa com esta associação, depois há também transporte escolar, verbas para sem-abrigo ou refugiados. Os transportes da criança, não sou suspeito de dizer que teve um grande impulso nos mandatos do Presidente António Costa, por exemplo. Transporte infantil. Conforme as épocas se vão sucedendo, vão surgindo problemas novos e que vão sendo arranjadas soluções à medida que eles aparecem. No mandato do professor Carmona foi a primeira vez que generalizamos as refeições a todas as escolas do concelho. Com o António Costa generalizamos o transporte escolar, quer dizer, há respostas que vão sendo dadas, e ainda bem que eles não acabam. Sim. E era um bocadinho isto que eu queria dizer. Independentemente de algumas visões que diferem na abordagem, nós temos um investimento social significativo na Câmara de Lisboa e deve manter-se. E ao contrário dos bichos papões, muitas vezes, que existem nas campanhas, que viemos aqui, então agora que nos tínhamos coligado com os liberais, isto é que ia ser, porque ia tudo à vida dos apoios sociais, porque íamos deixar as pessoas a cair pelos cantos e ia-se acabar com o apoio social na cidade. Isso não acontece. As pessoas têm essa ideia dos liberais, que não vão apoios sociais para ninguém. É um bocadinho, como os liberais dizem que são com menos Estado, são do menos Estado, vai tudo cair nas ruas da amargura. É assim. Não vai. Continuamos a fazê-lo, continuamos a fazer um apoio significativo. Eu sei que depois vejo, isto é só conversa e tal. Não, os apoios são de facto, estão no terreno e há muitos projetos de continuidade, outros que vão sendo remodelados, outros que se vão fazendo, mas acima de tudo é a ideia da cidade não deixar cair os seus, independentemente da sua condição. Isso é importante. E é importante que se mantenha. É isso que o Presidente Carlos Moedas essencialmente quis dar nas suas palavras. O que é que lhe parece mais relevante deste pacote, na sua opinião? Para mim tem a ver com o apoio social, principalmente nesta parte da integração dos reclusas, etc., porque o Ricardo já vai falar deste lado. Parte, eu acho que aqui é uma coisa que este país falha há muitos anos e que este tipo de programas podem ajudar, que é a reinserção das pessoas. Nós esquecemos muitas vezes. Esta associação do companheiro trata disso mesmo. E não trata é? Muito bem. E é de realçar isto, porque são, se, nós. Nós temos a ideia de que as penas de prisão são lançar as pessoas para o degredo, e não são, nem podem ser. As pessoas são, a única coisa que estão privadas é da liberdade, nunca podem ser privadas da sua dignidade, da sua vida e da continuidade. E nós vivemos muito mal com a reinserção social. Ser preso é uma fatalidade que pode acontecer por diversos motivos, por vezes mais com mais dolo, ou seja, com mais intenção, ou às vezes até de formas inadvertidas, ou porque a vida nos empurra para caminhos que nós às vezes não conseguimos controlar. E isto não significa uma anátema para a vida toda. O fim toda. Da linha, claro. E nós trabalhamos muito mal isto. As prisões portuguesas... Eu queria realçar isto por um motivo. Eu quando fui presidente da JST, portanto, há muitos anos, começou quase constituído sobre também. Para quem não sabe, foi para em 74. Isso. Ainda nem havia. Ah, desculpa, já. Nem eu era nascido, com a graça de Deus. Olha, a minha mãe, se ouviste, fica ao fim. Estou a brincar. Mãe do Jorge, é brincadeira. Mas dizer isto. Eu visitei as prisões, portanto, no princípio dos anos 2000, 2003, 2004. As prisões portuguesas são, na sua maioria, miseráveis. Nós, às vezes, quando falamos das questões dos presos, as pessoas só estão privadas da sua liberdade, não estão privadas da sua dignidade. E depois, isto não são trabalhos forçados, que é uma coisa que eu queria também aqui deixar. Nós não estamos, não é aquela ideia da América com a bola presa ao tornozelo, andar a partir de pedra. Claro, não. Isto não são trabalhos forçados. Isto é a verdadeira reinserção. Isto é a verdadeira reinserção. Quer dizer, às pessoas, pode haver outros caminhos, às vezes mais duros, não é? De obtenção de rendimentos, de vida, etc. Mas que lhes pode dar uma alternativa. É abrir uma porta a estas pessoas para poderem fazer um trabalho remunerado. E eu acho isto um caminho muito importante. Acho que a Câmara deve apostar fortemente nesta vertente. Toda a gente tem direito a uma segunda oportunidade. E isto é um bom começo. E só para dizer uma coisa, estamos em tempo de IRS. Vai dizer, mas nós devolvemos os impostos. Mas consegue-se reduzir os impostos e continuar a fazer apoio social. E isto é que é importante. E dizer, por exemplo, uma pensionista como a minha mãe, já que estive a fazer a simulação do IRS dela, tem uma devolução que 85% da devolução de IRS é pelo município de Lisboa devolver os 5% de IRS. Senão ela não tinha qualquer reembolso este ano ou teria que pagar imposto. Muito bem, Ricardo Marques. Vamos falar destes apoios e o Ricardo pode falar sobretudo deste regime aberto aos reclusos com a Associação Companheira, porque é na sua freguesia e é conhece freguesia, bem. É na freguesia, é uma associação que vai celebrar, se não estou enganado, 40 anos. Fica ali antes do início da Avenida agora do Agora já não, agora foram demolidas as instalações, agora está ao pé da Quinta da Granja. Eram, infelizmente, aqueles pavilhões quase míticos. Sim, míticos e miseráveis, com poucas condições. Sim, aquilo estava ali agora um bocado. Agora tem instalações novas feitas pelo município, demoraram algum tempo a fazer, mas com muito melhores condições para os seus 29 ex-reclusos que lá estão, para poder relançar a sua vida, acompanhados com psicólogos, com terapeutas. Portanto, esta associação recebe pessoas em transição, digamos. Acompanha muitos, até já na fase final de pena. Faz depois a reinserção na sociedade, faz o acompanhamento, tem regras muito severas de acompanhamento, tem despistes e testes de droga, de álcool, de tudo, naquilo que é este apoio que lhes dão. A Junta de Freguesia de Benfica tem o orgulho de ter um protocolo com eles há mais de 10 anos, enquanto tem em permanência 17 pessoas, podem ir até 17, alturas que eles têm a menos, 17 dos reclusos que acompanham, trabalham na Junta de Freguesia de Benfica. Ao longo dos anos, muitos deles já são os funcionários públicos na Junta de Freguesia de Benfica, o que nos enche de orgulho, de apoiarmos também, não só este projeto, mas este processo de reintegração. Sim, o que disse o Tem Jorge, uma escola não é? Social, que chamam de escola social, para que os filhos de reclusos não fiquem desamparados nesse período, e o próprio companheiro apoia os filhos de reclusos com apoio ao estudo, com acompanhamento, com programas de férias. É quem em Benfica não, em Lisboa, tem o futebol de rua. A equipa de futebol de rua é o companheiro, que é a entidade que tutela, que organiza, que orienta e que leva, inclusive, a competições internacionais com pessoas em situação de sem-abrigo e os reclusos também do futebol de rua. E é uma daquelas entidades que é um prazer contar com ela em Benfica e ver o trabalho deles. Temos há muitos anos de trabalho com eles, temos uma forte ligação, percebo perfeitamente o porquê da Câmara apostar como nós também e de manter vivo. Tenho que ser honesto, de vez em quando há casos que não correm bem, há pessoas que não vêm com o drive para trabalhar, mas a máquina que está montada permite detectar muito rapidamente, substituir e inclusive o companheiro deixar de acompanhar essas pessoas que não têm esse drive de relançar a sua vida e de provavelmente irem procurar outros. Pessoas que não são muito... Mas a taxa de sucesso é brutal. Eu depois, para a minha segunda intervenção, vou procurar uma frase deles. Está aqui, encontrei. E a sua missão, eu podia aqui ler, mas corporiza-se muito numa frase que tem em todo lado, no companheiro. Para que não haja homem excluído pelo homem. Eu acho que esta frase preconiza na perfeição, mas a verdade é esta, aquilo que é o espírito, porque de facto a exploração do homem pelo homem, já não se podia ouvir nos anos 80. É verdade, mas as pessoas têm direito, temos que voltar a falar, têm todo o direito a uma segunda oportunidade, a uma terceira oportunidade, a reerguer as suas vidas. Hoje estamos todos de acordo com ela, está difícil. Quando eu era pequenina, acho que isso já era no pós 25 de Abril, acho que isso já era motivo de chacota. Já era motivo, em casa as pessoas diziam exploração do homem pelo homem, tudo e por nada. E durante a pandemia tivemos aqui com eles um momento muito, muito, eu vou dizer muito bonito, mas muito especial. Quando de um momento para o outro é decidido libertar todos os presos que estavam em fim de pena, ou que já estavam em regime de precária, ou regime livre, e de um momento para o outro em Lisboa ficamos com 70, 80 pessoas, sem nada, sem transportes. Pois é, que esse e foram o companheiro e a Junta de Freguesia do Benfica, porque a Câmara pedimos e na altura não teve capacidade na primeira fase, depois apoiou, e a Santa Casa também não apoiou só ao final de 2-3 meses, que os conseguimos pôr no Parque Campismo Monsanto, arranjar emprego para alguns, acompanhamento diário com psicólogos, para estas pessoas que saíam alguns de 10, 15 anos da prisão e de momento eram lançados numa sociedade fechada, sem forma de chegarem às suas terras nos Açores, no norte do país, de irem ter com as suas famílias e... Falta-nos empatia, às vezes, para nos colocarmos nessa situação. E do que é de momento para outro, tiram-nos para o meio da rua, país fechado, sem transportes, sem meios de sustento, sem emprego para arranjar e o que fazer, não é? E eles fizeram um trabalho, nós sempre trabalhamos com eles, mas esses meses foram especiais na proximidade entre a Junta de Freguesia e Benfica e o companheiro, e o acompanhamento que demos a estes cidadãos, que são cidadãos, muito de bem, pleno direito. Sim. E portanto, eu acho que o importante destas notícias terem vindo a lume agora. Fizeram muito bem, Ricardo. Fizeram bem, não, mas deixa-me dizer, é de mais uma vez aquilo que são os verdadeiros democratas humanistas da nossa sociedade estarem juntos e dizer que isto é normal, isto é bom, devemos fazê-lo e devemos todos construir a sociedade à volta daquilo que a nossa Constituição diz. Portanto, aqui... De facto, nós não temos uma Constituição punitiva. Aqui a Câmara esteve bem. E teve muito bem, teve muito bem. E acho que não havia outro caminho a fazer, é um protocolo com muitos anos, a Câmara tem, nós também temos, sei quantas juntas de freguesia têm. Penso que com a dimensão que temos nós e a Câmara somos quem tem a maior dimensão humana de pessoas ao mesmo tempo neste processo de reintegração, mas acho que é super importante o trabalho que eles fazem, porque de facto todos merecem reerguer-se. Eu trabalho diariamente ao lado de cidadãos que foram ex-reclusos através do companheiro e que hoje têm profissões muito especiais em Benfica, com livros de elogios preenchidos, cheios de elogios das pessoas, e portanto acho que é fundamental. Angélique, vamos ter que fazer intervenções mais curtas se querem falar uma segunda vez, porque já estamos quase na hora do intervalo e ainda não falaram todos. A senhora não precisa, está dispensado. A gente estava a defender a honra da proposta do PC. Eu queria destacar um bocadinho este cunho que o Ricardo estava a dizer da Associação Companheiro. Sim. De tentar reerguer as pessoas para que elas possam recuperar as suas vidas, mas com exigência, ou seja, não é tratar as pessoas como coitadinhos, é dar-lhes as ferramentas para elas começarem a pescar, não é? É um bocadinho aquele princípio... A reinserção é isso, no fundo, não é? Mas é um bocadinho aquele princípio do ou dar o peixe ou ensinar a pescar, que é muito o princípio liberal da ação social. Ou seja, fazer as duas coisas, pode dar o peixe e vai ensinando a pescar também. Mas o que pode é dar o peixe enquanto ensina a pescar. Exatamente, mas o que é muito importante é dar esse ferramentas, sim. Não sei se repararam, ela criou um novo ecossistema, viste? Certo. Espetacular. Mas, o que é social vai ele. O que é importante é dar e incutir essa independência às pessoas, porque não há nada mais belo que as pessoas poderem, de facto, fazerem por si e não dependerem de ninguém. Portanto, isto é muito importante. É de realçar para si. Sim. E reforçar esta importância deste mecanismo, deste protocolo que foi agora estabelecido com a Associação Companheiro, porque é muito isto, é dar ferramentas para as pessoas fazerem o seu caminho. Naturalmente, destacar o tema do transporte escolar, que vai passar a fazer o quê? Vão passar a incorporar o programa do passaporte escolar, garantindo as deslocações dos nossos alunos para visitas e eventos escolares, que era um pedido de toda a comunidade educativa. E, portanto, a Câmara Municipal de Lisboa está pela primeira vez a responder a esse pedido da comunidade educativa, ou seja, o transporte escolar. É um regresso, fazia-se até há 5 ou 6 anos, depois interrompeu-se. Ah, sim? Sim, por alguma razão há 6 anos ou isso interrompeu-se. É um regresso aos tempos, nos tempos? Mas pronto, é uma resposta à comunidade. A verificar esta informação. Não, eu aí tenho que fazer justiça. A grande ampliação foi no primeiro mandato de eleito do António Costa. Portanto, agora era usado para as visitas de estudo. Mas diga-me uma coisa, esta coisa do transporte escolar é como? É transporte específico? É transporte de carro. Transporte de carga. Por exemplo, eu tenho uma escola de referência para a surdez em Benfica. A escola aluga um autocarro? Estão definidas rotas de alunos que têm carências socioeconómicas ou distância. Por exemplo, sim, eu tenho uma escola de referência para a surdez, a Quinta de Marrocos. Todos os alunos surdos são transportados através do transporte escolar. Estamos a falar de alunos que vêm de Mafra, de Torres Vedras, que vêm, pronto. Pois, porque vêm até o transporte. Até fora da cidade, neste momento, com esta resolução, e disse muito bem a Angelique, que voltou a acontecer, porque estes autocarros, depois, na prática, faziam o transporte de manhã, ou as carrinhas iam embora. Neste momento, alguns ficaram disponíveis para agendamento, para transporte, o que é uma excelente, é um excelente, é um regresso. É um drama, muitas vezes a cidade de Lisboa particularmente tem imensa oferta para as crianças, pedagógica, disposições, etc, etc, e por falta de transporte as escolas não os conseguiam. Porque agora parecia-me que era aquelas coisas à americana, ainda não é o autocarro amarelinho. Podemos fazer à moda de mas Cuba, é também, mas é continua, mas é também importante para expor estas crianças, muitas vezes, a esta oferta cultural. Poderem ir às exposições ao teatro. Sim, muitas vezes a escola não consegue incorporar para, só única e exclusivamente por questões logísticas, e portanto assim a Câmara Municipal de Lisboa está a facilitar esse contacto. Uhum. E a verdade é que muitas vezes para estas crianças e jovens, se não for desta forma, não têm acesso, não têm acesso. Sim, sim. Apesar de, enfim, de termos até oferta cultural bastante vasta na cidade. E portanto eu queria destacar estes dois pontos, tanto a Associação do Companheiro, que é uma associação que eu muito admiro, precisamente por esta questão, por este trabalho, não é? De incutir a independência às pessoas, que é algo que nós temos defendido, inclusive no anterior mandato defendíamos muito isso, é o incutir a independência às pessoas, não estar a criar mecanismos em que parece que as pessoas ficam retidas nos subsídios e que não queiram fazer por elas. Naturalmente há subsídios enquanto essa fragilidade está, mas sempre com o princípio de elevar a pessoa para que ela depois consiga fazer o seu caminho. E, portanto, todas estas medidas de ação social que foram agora comunicadas, vemo-las com muito bons olhos, precisamente por isto, de incutir independência. Sofia Lisboa, falta ouvir a sua visão sobre tudo isto. Sim, este em particular é um protocolo com uma instituição que começou em 97, mas que entretanto se transformou em contrato de programa em 2009 e que tem este, não é apenas este projeto, tem outros, mas limpeza urbana e espaços verdes, como existem outras associações, particularmente com mulheres, por exemplo, trabalho com o Ninho, a associação. Portanto, há vários programas destes e de facto já é uma longa parceria e valorizamos muito. É importante haver informação, haver indicadores, obviamente. A ideia não é, portanto, isto é muito residual, tendo em conta o universo de trabalhadores da higiene urbana, portanto, obviamente. Sim. É uma questão residual e é para ser, porque isto não é sobre a higiene, ou seja, não é sobre a higiene urbana, não é para substituir. É sobre dar às pessoas esta oportunidade. Por trabalho precário ou necessidades. É sobre a inserção social e, portanto, isso é importante. E porque, de facto, estamos a pensar que estas pessoas, depois, o objetivo é inseri-las. Nomeadamente. Eventualmente algumas até ficam ali. Eventualmente, não é? No município. Sim, concorre, isso acontece. E isso acontece, não é? Sim. Portanto, depois, claro que isso pode ser uma transição para irem à sua vida no mercado de trabalho, noutro etc. Sítio, mas também, do ponto de vista do município, haver logo aqui esta via de relação e de abrir concurso e estas pessoas poderem ser integradas. E, portanto, valorizamos muito isto. Mas de facto, muito nesta lógica, e que estava-se a falar, a ideia não é as desigualdades e as pessoas estarem expostas a este tipo de caminhos. Não é uma coisa aleatória, não é? Portanto, nós sabemos que existe uma questão sistémica e há uma realidade material que leva pessoas a determinadas situações de vulnerabilidade e desigualdade e, portanto, aqui também não ser uma questão como enfim, há muitas associações que fazem trabalho nesta natureza, mas há umas que são assistencialistas. Portanto, o que nós precisamos é de continuar a manter esta caridade para sempre espiarmos a nossa culpa coletiva enquanto sociedade e vamos apoiando as pessoas. E este programa, como outros que têm outra visão, é uma visão de solidariedade. É de nós somos todos iguais e não é por acaso que há determinadas pessoas que vêm de determinados meios socioeconómicos e que têm maior tendência, maior proporção para terem percursos de grandes dificuldades e que podem levar a situações como esta em particular desta associação. Mas aquilo que nos interessa aqui é nós pensarmos é nós pensarmos que isto tem a ver com o, de facto, o país em que vivemos e o mundo em que vivemos. Estávamos a brincar do fim da exploração do homem pelo homem, mas eu não acho graça, acho que é de facto uma frase. Nós sentimos o teu jogar, que não estavas a achar graça, nós vimos. Não, mas não era achar graça, não fico ofendida. Eu acho que é uma frase absolutamente não, a graça, basilar. A graça é? Era pronto, basilar. Naqueles anos a repetição dessa frase foi muito claro, mas eu acho que é um náusea, eu acho que de facto passar a ser cómico. Mas claro que é uma frase importante. E é uma frase absolutamente básica, não é? Nós sermos todos iguais e haver um entendimento da sociedade no seu conjunto de como é que nós vivemos melhor retirando os outros dessas situações, não é? Nós vivemos todos melhor. Nós devemos ter as mesmas oportunidades, nós claro, não somos claro, todos mas iguais, isso não existe, mas... isso não existe, para já não existe nesta sociedade em que vivemos e, portanto, o que é preciso é nós pensarmos que é uma responsabilidade não social nenhuma, não é? Acabar com as desigualdades e que isso se faz através de políticas e não se faz através de assistencialismo, por um lado, e por outro lado, e também não se faz, isso também não se faz desta outra forma que hoje se percebe muitas vezes, que é a ideia de dividir, que é o problema são estas pessoas e, portanto, queremos excluí-las, queremos ostracizá-las ainda mais, queremos responsabilizá-las pelo mal coletivo. Toda a gente quer ser obviamente político, estas pessoas não estão da guerra, mas só leu o primeiro capítulo, que é o dividir para reinar, faz esquecer de ler o resto. Claro, é um e portanto, por este tipo de programas e haver. Também acho importante. São muito importantes justamente para apoiar esta ideia de solidariedade e da sociedade resolver problemas que são da sociedade, não são daquelas pessoas em particular. Já vamos continuar na segunda parte do Fórum Lisboa a falar deste conjunto de apoios sociais, num total de 4.300.000 euros. Deixe ficar, nós voltamos já daqui a pouco. Um dos nomes mais importantes da MPB comemora 50 anos de carreira com um concerto imperdível. Eu levo a sério, mas você desfaz. Djavan ao vivo, dia 11 de outubro na Mel Arena. Amar é um deserto e seus temores. Tour Djavaniares, 50 anos, só sucessos. Um espetáculo de celebração com as canções que todos adoram. Quando te vi, aquilo era quase o amor. Você me acelerou. Djavan, ao vivo, dia 11 de outubro na Mel Arena. Bilhetes à venda na Mel Blue Tickets e nos locais habituais. Fórum Lisboa. O que nos move é a cidade. Ouvimos e debatemos com quem sabe as propostas que interessam a Lisboa. A voz do Fórum Lisboa na Rádio Amália. Todas as segundas-feiras, às 19h, com a moderação de Antonieta Lopes da Costa. Repete terça às 23h, porque Lisboa também é o nosso fado. Nem mais, nesta segunda parte íamos falar também deste conjunto de apoios sociais num total de 4.300.000 euros, mas os meus amigos querem falar do tal debate do minuto que foi escolhido aqui pela Angélique da Teresa, um debate proposto pelo Livre sobre, e que foi aceito na Assembleia Municipal, e isto também vos queria perguntar porque é que se aceita um tema destes, ou como é que se aceita um tema destes, ou se qualquer tema é aceito, é passível de ser aceito, pergunto eu, na minha santa ignorância, e o debate é sobre a ética do Presidente da Câmara Municipal de Lisboa. O que é isto, Ricardo? É um tema giro, eu acho que às vezes temos que ter que é um temas giro. Disruptivos. O que é ética ou o que não é ética, deve ou não debater-se a ética de um político, é um valor que faz parte daquilo que consideramos quando avaliamos quer o voto num cidadão como depois naquilo que é a sua atuação. No meu entendimento é um tema tão legítimo como outro qualquer, sendo um tema, e percebo o que a Angélica diz, de uma subjetividade. Também estou curioso para ver para onde vai o debate. Se eu acho ou não que é um tema passível de ser debatido na Assembleia Municipal, acho. A ética de um Presidente de Câmara demonstra-se, ou de um político, ou de um líder da oposição, demonstra-se em variedíssimas situações. A ética é um fator que é avaliado pelo eleitor. Nos compromissos que assume, na forma como, na coragem com que enfrenta os temas, na retidão com que enfrenta os erros que tem no seu mandato, tudo isto é ética. Aliás, bastava a gente citar aqui o Gorges mas do então, Platão mas e então, o papel na retórica da ética, da ética da retórica. Mas então eu pergunto-lhe, porque isto já foi discutido com os anteriores presidentes de Câmara também? Isso é o que lhe tinha a dizer. Eu não me recordo, também não sou assim tão antigo na Assembleia Municipal, isto é o segundo mandato. Enquanto eu cá estou, não me lembro de nenhum debate protestativo, que acho que é o que foi marcado, não é? Portanto, nesse sentido, cabe só à mesa considerar se o tema é legítimo ou não. E, portanto, no meu entendimento, é um tema tão legítimo como outro qualquer. Como debater se o seu Presidente de Câmara mentiu ou não mentiu, ou se houve, ou se foram sonegadas informações à Assembleia. Isso é outra conversa. Mas a ética é um fator fundamental e basilar no Estado de Direito. Mas isso é um, e no cidadão, mas o que portanto, estava a referir são coisas específicas. Pronto, portanto, mentiu aqui ou mentiu ali. Se eu acho, e aí eu não sei para onde é que vai o debate. Se fosse um debate sobre compromissos, sobre postura, sobre avaliação da capacidade decisória, sobre honestidade, bem, eu acho que isso é tudo passível naquilo que é o âmbito da política. Não é nada que a gente não faça no dia-a-dia quando debatemos os políticos, debatemos a nós próprios e respondemos. Portanto, depende muito de onde vai o debate sobre a ética. Agora, se eu acho que é um debate passível de ser debatido pelos deputados municipais, o órgão fiscalizador do município, que é a Assembleia Municipal de Lisboa, acho que sim. Angélique, creio que tem uma opinião bastante diferente, não é? Já o disse no seu primeiro minuto. Diga. Ninguém pode ver nada. Quiseram agora falar disto por causa do... Foi um bom tema para aquecer a sessão. Eu acho que assistimos ao populismo. Isto é um exemplo de populismo também, apesar de vir do livro, não é? Porque vem do livro. Eu não tenho outra postura, mesmo que isto fosse a ética de Carlos Moedas, a ética do PCP, a ética do livre, a ética do PS. Eu acharia exatamente o mesmo. A mesma coisa. Porquê? Porque o Presidente de Câmara foi eleito, enfim, há relativamente pouco tempo, portanto, estar-se ao fim de poucos meses, estar-se a discutir a ética do seu mandato, acho um completo disparate. E acho que o LIVRE está aqui a fazer o frete, não sei, ou se tornou populista, claro, ou então está a fazer aqui o frete a alguém que tem alguma vergonha na cara e não o faz diretamente e, portanto, pede ao LIVRE para ser o idiota útil. Eu ainda não, confesso que eu ainda não percebi. O que eu condeno é, quando vemos o populismo do Chega, as pessoas, cai o Carme e a Trindade, porque o Chega é populista e está a acusar este e aquele, sempre com a conversa dos tachos. Mas quando é a esquerda a fazer este papel, dar-se este papel, aí já não, aí já não é populismo, aí já é uma questão séria. Mas aqui a minha percepção E, portanto, eu não concordo com nada disto, independentemente da pessoa que fosse. Se fosse a Fernando Medina, diria o mesmo, não é? Se fosse Fernando Medina, eu diria exatamente a mesma coisa, porque um mandato ao fim de não sei quantos meses, o que é que se vai aqui fazer um balanço de ética ou do que quer que seja? Se há algum problema, apresentam-se propostas na Assembleia Municipal. Se nós achamos que a postura do Presidente de Câmara não está correta no ponto aqui, A ali, ou no ponto B, apresenta-se propostas, fiscaliza-se, chumba-se, apresentam-se denúncias no Ministério Público para que seja investigado, faz tudo e mais um par de botas. Não se vai chincalhar o debate político, porque a Assembleia Municipal também é um órgão fiscalizador, naturalmente, da Câmara Municipal e do Executivo, aliás, dos diferentes vereadores, inclusive é dos vereadores sem pasta, mas também faz trabalho político, naturalmente, e apresenta propostas e recomendações e, portanto, está no âmbito do nosso trabalho na Assembleia Municipal. Isto aqui é, muito honestamente, do meu ponto de vista, é o achincalhanço. E, portanto, eu, como não sou cínica, e perante aquilo que seria um putestativo também marcado pelo Chega, diria exatamente o mesmo. Acho curioso que, quando é a esquerda a marcar este achincalhanço, está tudo bem, mas quando são os outros, é um disparate. Portanto, eu, como sou coerente com aquilo que eu acho isto um profundo disparate. Vai acontecer na quinta-feira? Vai acontecer na quinta-feira, não sei para que lado é que o debate vai, mas calculo que não seja bonito, com este título já é para mostrar que não vai ser bonito, e portanto eu tenho uma pena que aquilo que estejamos a fazer é mostrar que a política é esta porcaria, que faz com que as pessoas se distanciem cada vez mais e votem cada vez menos, e pior, e acreditem cada vez mais naqueles que gritam mais alto. Isso porque mesmo. O que faz... este tipo de iniciativa é isso mesmo, é contribuir para é isso. É isto mesmo, não é dignificar. Sofia, a sua opinião? Bom, nós não sabemos exatamente o que é que se pretende, não é? Porque já houve propostas na Câmara, de outras forças políticas, no sentido de, portanto, pela situação da Mafalda Guerra, pela situação das exonerações ou das não recondições, pela situação destes casos relacionado com o Secretário-Geral da Câmara. Portanto, há aqui uma série de casos, de facto. Agora também temos a vereadora que está envolvida naquela questão da Câmara de Oeiras. Portanto, isto já levou várias coisas nos últimos tempos que... Isto para dizer que nós não sabemos ao que é que se refere exatamente, ou se este debate justamente... Assim. Claro, mas eu não sei se justamente esta forma de colocar esta questão é para abarcar toda uma série de questões que têm vindo nas últimas semanas, porque não percebemos exatamente ao que é que está dirigido, não é, este debate. E, portanto, dos cargos vamos descobrir na quinta-feira. Da recondução de duas pessoas é... Claro, mas a ver aqui... No âmbito de 6 ou 7 que chegaram ao fim do seu... ao termo do seu mandato e não são reconduzidas. O que eu acho, o que me parece... E dessas o que me pessoas parece debatido. Totalmente legítimo. É? Já foi debatido, inclusive, e as outras coisas também. E é um direito político que assiste ao Presidente de Câmara decidir se fica A ou B. Exatamente. Dizer, é um direito que tem, portanto, não, que todos os presidentes tiveram até isso, hoje. Inclusive, já foi debatido. Foi debate de atualidade. Sim, exatamente. Sim. Debate sobre a cultura. Agora, a questão aqui que me. Que, portanto, isto para dizer que não sei exatamente para onde é que vai. Para onde vai? Sabe, se, não é? Se, é, se é o seu objetivo é pôr, trazer tudo isto a uma lente. De facto única, não é? Relativamente a esta ideia se há acordo ou não há acordo com o Chega, de bastidores, se esse acordo que há ou que não há mudou relativamente ao facto de agora haver uma maioria que já não precisa do Chega, não é? Portanto, mas que no início precisava, ainda há poucos meses. Na Câmara, precisa na Assembleia. Precisa na Assembleia Municipal, mas na Câmara não, portanto, estas várias coisas. Eu acho que é curioso, há aqui coisas curiosas que em tão poucos meses, não é? Portanto, quando foi nomeada a Mafalda Guerra, era pelas suas competências, etc. Quando, entretanto, foi exonerada, tendo em conta o escândalo que surgiu, já se percebeu imediatamente tinha sido indicado, portanto agora já ninguém nega que era uma indicação, era uma moeda de troca, não é? Portanto, nós quem de facto... Foi assumido, porque é assumido não, pelos próprios, não é? Que agora vai o Chega, quando o Chega pode pôr, agora já querem, Jorge Nuno, não é? Sim, isto foi absolutamente assumido. Por competência não foi com certeza, portanto, não é? A questão aqui, vendo o currículo da senhora e aquilo que lhe aconteceu, portanto isso ficou por competência, de certa forma explícito. E nós no programa aqui, dissemos, na altura eu lembro-me que na introdução frisei, e acho que é absolutamente legítimo dizer que estes favores políticos acontecem com qualquer Presidente de Câmara e com qualquer partido. E portanto, fazem sempre isto. Eu acho foi um favor político. Eu acho que, aquilo que se pode discutir, não sei se isso vai surgir e se vai haver oportunidade para isso na quinta-feira, mas aquilo que me parece que é razoável de pensar nesta conjuntura é que nós temos uma Câmara Municipal de Lisboa em que necessariamente há cargos que são por concursos, há cargos que são por nomeações, tem que haver há cargos de confiança política, há cargos técnicos que não são os mesmos e que depois têm um escrutínio diferente, naturalmente, etc. Portanto, há aqui uma série de aspectos, mas o que nós vemos aqui, há uma tendência de, quer dizer, há os que não são reconduzidos e parece evidente que nós estamos nós tivemos isto nesse debate da atualidade, o senhor vice-presidente a dizer, há uns que estão muito tempo e está tudo bem, há uns que estão médio tempo, estou a citar, médio tempo e está tudo bem, há uns que estão pouco tempo e está tudo bem. E, de facto, é tudo à medida. Portanto, quem tem o poder faz o que quer e o que lhe apetece. E a questão da democracia aqui, de facto, não entra quando há esta coisa, de repente temos uma maioria absoluta, vemos como maioria absoluta. Mas quando se pode fazer estas nomeações. Coisas, e mais, mas é que aquilo que o meu ponto nomeações, aqui... Não o meu é? Ponto todos aqui, fizeram isso até hoje. O meu ponto é, há uma política oculta, que é, as pessoas não votam nestas coisas, isto não é apresentado, mas depois... É aquilo que nós tínhamos que antecipar, de alguma forma. Parece que os lisboetas tinham que antecipar que estes acordos estavam todos na retaguarda. Mas com qualquer presidente isso aconteceu ou não? Mas não deve ser assim, porque as coisas devem ser escrutinadas, não é? E, portanto, deve haver uma capacidade de escrutínio destas decisões, nomeadamente da colocação dos dedos. E acha que isso se consegue com este debate? Não sei se consegue com este debate. De facto, acho que não. Eu acho que há aqui uma tentativa, e aqui e terminava, mas para dizer o meu foco relativamente a esta ideia de... Nós sabemos que existe quem não queira que este órgão, o Executivo da Câmara Municipal, seja colegial, tenha a oposição a intervir e com capacidade de fiscalizar e de propor, e hoje estas condições estão reunidas e, portanto, há uma série de propostas que vão sendo chumbadas até porque não há interesse nenhum. Portanto, a Câmara e o Executivo Moedas faz o que quer e o que pode, não tem das justificações. Mas, e vai ser assim durante 4 anos com esta postura. Acho que é discutir, porque não é a assim maioria, que está desenhado o poder político autárquico. Em 89 a 2001. Sem drama, não é? Porque estava lá o PCP. Não é verdade. Não é verdade. O PCP tem, aliás, muitas vezes isso é usado como moeda da arma de arremesso ao contrário. É dizer, o PCP faz questão sempre, até quando está em maioria, de discutir pelouros e de discutir responsabilidades. Sempre. E, portanto, às vezes é aquilo que se ataca é o contrário. Ah, fizeram com o PSD, fizeram... Sim, isto acontece. Haverá temas tabus. Porque é a forma como vemos a política local. Mas aqui, por exemplo... É um tema como outro qualquer. Mas aqui, por exemplo, agora vamos ouvir o Jorge Nuno. Só temos agora tempo para ouvir o Jorge Nuno. Mas não há temas tabus. Mas porquê é que ética não há de ser debatida? Aqui, por exemplo, ninguém está a falar de tema tabu. Eu assumo que debato a minha ética enquanto presidente junto. Porquê que não? Dá a minha atuação política. Quer dizer... Vamos ouvir o Jorge Nuno, então. Vamos ouvir o Jorge Nuno. Que a Assembleia Municipal é um órgão político ou administrativo. Claro. Tem 4 minutos para mostrar qual. Não é, eu vou tentar ser rápido. Mas é um órgão político. É um órgão político administrativo. E, portanto, a sua área de abrangência não é o mundo. Nós, às vezes, corremos um bocado esse risco, falamos de tudo e de um par de botas e esquecemos daquilo que é o foco da Assembleia. E eu tenho muitas dúvidas, para não dizer que tenho a certeza, que na reserva material de competência da Assembleia esteja a avaliação de ética de quem quer que seja. De quem quer que seja. Porque a ética pressupõe em avaliar a moralidade da conduta. E, portanto, quando estamos a falar de uma avaliação moral, é tudo menos um ato administrativo. E a avaliação da moralidade, mesmo eu gostei muito de estudar a ética, se for baseada na virtude, que é a corrente aristotélica, se for baseada no dever, que é de Kant, se for baseada no utilitarismo, de Mill, quer dizer, temos várias vertentes da corrente. Eu sou mais de epicurista, não é? Gosto da felicidade pela busca do prazer, mas cada um tem um código de ética baseado na corrente filosófica que defende. E, portanto, eu gostava de saber como é que isto se repercute num órgão administrativo. Vamos discutir os filósofos. Eu estou perfeitamente à vontade para fazer este debate, principalmente com quem o pede. Amanhã vamos discutir o quê? As bandoletes da secretária da mesa? As gravatas de quem está sentado na primeira fila? Quer dizer, isto é uma coisa absolutamente inadmissível. E não vale dizer que é um agendamento putestativo, porque eu não posso agendar qualquer tema. Nós estamos a entrar aqui numa fronteira muito ténue. Este tema, como tu sabes, não colide com nada daquilo que seja os temas ofensivos, que incitam discursos de ódio, o que é que são os limites que existem. Não. E vai exatamente a esse ponto. Porque isto é a abertura. Debater a ética de alguém. Não, é que isto é a abertura do caminho para a avaliação da personalidade. Para passarmos daquilo que é a avaliação do político para a avaliação da pessoa. E isso é uma fronteira intransponível. E a mesa esteve mal, porque a mesa é composta por um terço, por um dos deputados que propõe a iniciativa, que é o LIVRE, e esteve mal a aceitar o agendamento deste debate, porque um agendamento putestativo não pressupõe agendar qualquer coisa, pressupõe agendar sem qualquer oposição. Então, para ti, este é um tema tabu na cidade, não se pode bater a ética de um político. É um tema inadmissível para ser discutido em Assembleia Municipal. Não sei porquê. Porque eu não posso ir falar. Eu já vi temas bem piores na Assembleia Municipal. Quem é a namorada, ou a amante, ou o amante. Mas será que é isso? Eu não sei se é isso. Desculpa, estamos a entrar nas características pessoais, porque a ética é uma avaliação da moralidade. A ética é uma conduta. Vamos lá de uma coisa. Estamos a falar da sua conduta política. Política, ninguém está. Porque vocês dizem pois, isso. Está bem, porque é do Presidente da Câmara, não é do Carlos Moedas Cidadão. É do Presidente da Câmara enquanto Presidente da Câmara. Está lá o nome. Não está do Presidente da Câmara. Está do. Jorge, deixa-me só colocar aqui. Eu percebo o que estás a dizer. Está lá escrito o nome. O Presidente da Câmara que diz que não é não e que depois governa, depois do voto dos cidadãos com o não é não, governa de forma diferente, é ou não uma falha na sua ética? É uma pergunta que estou a fazer. Mas nós estamos a falar. É porque a ética é de facto um caminho muito do lado. Não sei o que é que vai ser debatido. Estamos a falar de passarmos a fronteira. Associa, pois bem, a questão. Quando disse, a se o tema for esse, é um tema perfeitamente passível de ser debatido na Assembleia Municipal. Não é. Não bom, é, porque estamos a vamos passar, ao, vamos estamos à a música. Passar a avaliação política para a avaliação da pessoa. Isto é um caminho perigosíssimo. Por isso tens razão, estarei na quinta-feira contigo a bater no LIVRE. E depois não isso. Se queixem. Não posso, já percebemos. Já percebemos. Acho que é um tema para debater como qualquer tema. Eu acho que. Claro. Sabes que há uns anos que eu sou um erro neste país de criar cordão sanitários a temas. O Chega cresceu à volta dos cordões sanitários. Isto é abrir a porta à. Olha, não se percebe nada. Não lá fora ninguém ouve nada. Estão a falar ao mesmo tempo. Jorge, nós que somos assim o centrão, os dois. Os nossos cordões sanitários fizeram do Chega o que é hoje. O prurido em debater os assuntos, em escalpelizá-los, em escavacá-los no sítio certo, fez crescer movimentos como o Chega. Nós não devemos ter medo de debater os temas e acabar com eles onde se deve acabar, que é lá no Parlamento, é na Assembleia. Tema, é ali que a gente escavaca a falta de argumentário. Eu acho que o Chega não cresce por causa de retórica ou falta de retórica. Cresce por causa da materialidade da vida das pessoas. Bom, é vamos ao fado, Ricardo. Vamos ao fado. Não é um fado. Não é um fado. Não, eu já aprendi aqui. Eu continuo Ricardo aqui a minha senda. Eu tenho 3 filhas, 3 Marias, não é? Maria Carolina já foi de outra vez, agora é Maria Leonor que é do meio, e portanto com Pedro Flores, um novo cantautor fabuloso, com uma voz fabulosa, com o tema Leonor, e Leonor. Fica a Maria Rita para o fim, depois entra em músicas mais de intervenção ali para gosto. Hoje a escolha então do Ricardo Marques, Pedro Flores com Leonor. Obrigada por nos acompanhar, estamos de volta daqui a 8 dias, o programa repete, já sabe, terça-feira às 11 da noite, porque Lisboa também é o nosso fado. Leonor é gira que gira e sai a correr, com uma saia que gira e que gira, mesmo sem saber. Numa história sem fim, que por agora é um jardim, pois se ainda não é mulher, um dia há de ser. Leonor dança criança que dança num varandeiro. Leonor canta que canta e cheira a jasmim. E a vida traz mudança, mas nela tenho esperança, pois se ainda não é mulher, está bem assim. E ainda há quem diga que não há nada a fazer e que a vida um dia a vai fazer crescer. Mentira, a vida é o que ela escolher, e se ainda não é mulher, um dia há de ser. Leonor é gira que gira e sai a correr, com uma saia que gira e que gira, mesmo sem saber. Quem diga que não há nada a fazer e que a vida um dia a vai fazer crescer. Mentira, a vida é o que ela escolher, se ainda não é mulher, um dia há de ser. E se ainda não é mulher, de ser. E se ainda não é mulher, um dia de ser.